Panorama Agrícola para 27 de novembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de terça-feira de lua crescente, 27 de novembro de 2012. Na mesa de som nos trabalhos técnicos está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: depois do jogo, rei e peão voltam para a mesma caixa. No noticiário de hoje, MDA aposta na produção orgânica de alimentos. E na entrevista você confere informações sobre o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Alimento rico em beta-caroteno é alimento antioxidante que combate radicais livres, retarda o envelhecimento e ajuda o coração. São fontes de beta-caroteno a cenoura, abóbora, beterraba, mamão, manga e batata doce. Couve, repolho, espinafre, agrião e brócolis também têm beta-caroteno, mas em quantidades menores. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Prêmio EPAGRE Escola Ecologia, o assunto da entrevista de hoje com Bernadette Panseri, pedagoga e coordenadora de educação ambiental na EPAGRE. Então, no dia 3 de dezembro nós vamos estar com a entrega, uma solenidade de entrega do prêmio a 10 escolas públicas de Santa Catarina que têm parcerias com a EPAGRE no trabalho de educação ambiental. E esse prêmio, nós estamos na sexta edição do prêmio. E é uma premiação que tem o objetivo de valorizar o trabalho que as escolas rurais e escolas urbanas que têm trabalho em parceria com a EPAGRE na educação ambiental, valorizar esse trabalho que elas vêm desenvolvendo ao longo do tempo na área da educação ambiental, justamente fortalecendo essa ação que é de extrema importância, né? E que vem buscar realmente com que crianças, adultos e comunidades passem a ter um novo olhar sobre o seu entorno, sobre os ecossistemas aos quais eles convivem. Além da premiação dessas 10 escolas no prêmio EPAGRE Ecologia, o que mais vai acontecer naquela semana? Então, a entrega do prêmio, que é a sexta edição do prêmio EPAGRE Escola Ecologia Márcia Mortari, nós fazemos uma programação. Então, no dia 3, à tarde, as escolas primeiro trazem os materiais que mostram um pouco do seu trabalho. A gente faz uma exposição aqui no auditório da EPAGRE, no hall de entrada aqui da EPAGRE, desses trabalhos. Aí temos, na parte da tarde, a premiação das escolas, dessas 10 escolas. À noite do dia 3, então, a gente tem uma noite cultural, onde cada escola traz uma atração cultural, né, uma atividade cultural com as crianças, e cada escola, então, apresenta, faz essa troca, né, uma integração e uma troca de experiências, né, que é uma noite cultural. Depois, na terça-feira, dia 4, na parte da manhã, os professores vão estar numa oficina onde vão estar trabalhando um pouquinho de que maneira pode melhor utilizar os jogos pedagógicos que vão estar recebendo na premiação. E, ao mesmo tempo, então, as crianças e a comunidade que vem para a premiação vão estar numa atividade de educação ambiental na Escola do Mar, em São José. Até porque, assim, poucas crianças do meio rural têm contato mesmo com o mar, né? Então, achamos que foi uma atividade interessante. Então, ao mesmo tempo que os professores estão numa atividade educativa, com jogos pedagógicos, as crianças estão numa outra atividade educativa com a Escola do Mar de São José, que vai estar, então, se integrando a essa atividade. E na parte da tarde, do dia 3, nós temos, então, uma viagem educativa, onde crianças, professores, enfim, todos os participantes vão estar podendo conhecer um pouquinho melhor a capital de Santa Catarina, Florianópolis. Então, tem um aspecto de ver a parte histórica no centro da cidade, a Praça 15, né, o Museu Cruz e Souza, Mercado Público, Alfândega, a Ponte Ercílio Luz. E depois, então, as crianças vão conhecer um pouquinho, pelo menos uma praia, né? Então, vão ver ali o Morro da Lagoa, no Mirante. E depois vamos a Joaquina, onde as crianças vão, pelo menos, pôr o pé no mar. E ver um pouquinho o que é uma duna, né? Brincar um pouquinho na duna. E aí vamos encerrar, então, com um jantar no Cetre, com uma noite com filmes educativos e danças circulares. Aí no dia, então, no dia 5, quarta-feira, o pessoal retorna às suas regiões. E acreditamos que assim, então, a gente pode fechar esse ciclo, né? De maneira, assim, cuidadosa, carinhosa, amorosa, a gente poder premiar mesmo esses professores, né, os extensionistas, os alunos que estão se dedicando ao trabalho de educação ambiental. Cada escola tem um projeto que desenvolve na área de educação ambiental. E nós temos um critério de avaliação, porque isso não é um concurso. As escolas estão fazendo seus projetos, seus trabalhos de educação ambiental, e nós temos alguns critérios que são, então, os critérios de avaliação. Se esses projetos, por exemplo, são abrangentes, estão envolvidos com mais do que uma disciplina, são vários professores que integram o mesmo projeto, se tem a comunidade envolvida nesse projeto, se ele abarca várias áreas do conhecimento, se tem uma integração com o conhecimento local. Então, conforme os projetos têm mais atividades voltadas aos critérios que estão estabelecidos, então aquela escola recebe um número maior de pontuação. E assim, então, em cada uma das regiões da IPAGRE, são avaliadas as escolas e lá se identifica. Então, cada região encaminha para o GT, né, que é essa área maior, e vem, então, uma escola por unidade de gestão técnica da IPAGRE, que são essas 10 unidades de gestão técnica da IPAGRE, compondo, então, as 10 escolas que serão premiadas. Qual o envolvimento do Programa de Estado Santa Catarina Rural no Prêmio IPAGRE Escola Ecologia? Bom, a participação e o envolvimento é direto, né? Porque essa atividade, ela compõe uma das metas do próprio SC Rural. Então, tanto o trabalho de educação ambiental durante o ano dessa parceria com a IPAGRE está diretamente relacionado com o SC Rural. Tanto é que muitas dessas escolas têm projetos que recebem recursos do SC Rural para executar os projetos. E também a própria premiação que a gente compra para fazer a doação para as escolas também é recurso do SC Rural. Então, o envolvimento é direto, é permanente, faz parte, né, uma integração mesmo, uma parceria com o SC Rural. Você ouviu entrevista com Bernadette Panseri, da EPAGRE, sobre o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. É hora das notícias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário informa que o mercado de produtos orgânicos no Brasil movimenta hoje em torno de R$500 milhões. E esse mercado cresce entre 15% e 20% ao ano, abastecido por cerca de 90 mil produtores que têm alguma produção orgânica ou agroecológica. Desse total, 85% são agricultores familiares. E o setor de orgânicos é um setor em crescimento, principalmente aqui no Brasil, visando a Copa do Mundo de 2014 e o grande fluxo de turistas. Agricultores familiares interessados em renegociar dívidas amparadas pela Resolução 4028 têm prazo até o dia 28 de dezembro deste ano para formalizar a contratação das operações junto a agentes financeiros. A Resolução 4028 autoriza a composição de dívidas e renegociação de operações de crédito no âmbito do PRONAF, o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Sindicatos filiados à FETRAF Sul estão auxiliando o agricultor familiar nos pedidos de renegociação das dívidas. Também informamos para você a suspensão de atividades do frigorífico Diplomata em Xaxim. Está provocando prejuízos a mais de 800 produtores integrados no norte do Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina. A informação é do Jornal Zero Hora. Os avicultores que trabalhavam para a Diplomata deixaram de receber ração para alimentar os animais. A crise também provoca atrasos nos pagamentos a avicultores, fornecedores e funcionários, além de cortes de energia elétrica e demissões. Com o encerramento das atividades da Diplomata em Xaxim, todos os funcionários entrarão em férias coletivas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.